me chamando e quer me ver outra vez. Tô sentindo, tá com saudade, eu sei. Eu tô distante, mas meu coração tá aí. Cê tá com ela, mas meu coração tá aqui. Já tá na hora de você decidir. Já tá fazendo um ano, eu tô te esperando. O tempo tá passando e acaba logo com essa indecisão. Que eu tô cansando e vai achando que tá tudo em suas mãos. E tudo que eu queria era você do lado. Se não tiver presente, vai virar passado. Te dei até janeiro pra se decidir. Resolve a sua vida, a gente acaba aqui. E tudo que eu queria era você do lado. Se não tiver presente, a sua vida ou a gente acaba aqui. Portal do Arrocha. Tá me ligando às 2h23. Tá me chamando que quer me ver outra vez. Tô sentindo, tá com saudade, eu sei. Eu tô distante, mas meu coração tá aí. Cê tá com ela, mas seu coração tá aqui. Já tá na hora de você decidir. Tá fazendo um ano, eu tô te esperando. O tempo tá passando e acaba logo com essa indecisão. Que eu tô cansando e vai achando que tá tudo